apagaron las luces. Solo, bom dia, gol 1-1-5-5, informação Eco Galeão. 55-718-954. 1-1-5-5, informação Eco Galeão. 1-1-8-5-5, está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, site da El, Leda BDF. MDF intercepta pela November 857, prossegue Porto Seguro. E segue a rota conforme prevista em Notam. Aciona 5030 no transponder 1198 controle. Voo 1155 autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10, da Euleda Bidev. Bidev até November 857, seguro, rota do plano. Transponder 5030, controle 198. Chama correto, chama para o push. Maravilha. Salvador, voo 271, qual informação é? Voo no 271 para Recife, está autorizado nível 390, decola da 10, saída Porca, transição Aracaju, via Peruísque 58. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5025 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Positivo, estamos autorizados em Salvador para Recife, nível de voo 390, decola da 10, saída Puca, Aracaju, após a perícia 58. 5025 no transponder, controle 198, voo 271. Seja mais correto, chama para o push. Chama para o push. Salvador, voo 271, permitido 27, acionamento, posição 06. Voo 271 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamará para o táxi, voo 271. Torre Salvador, voo 271 já acionado, próximo para o táxi, nós estamos com 150 a bordo, alterna Salvador, com 3 horas e 16 de autonomia. Obrigado, 150, 316 Salvador, 1271, táxi aprovado via parte, Juliette Alfa, ajuste no 012, chame pronto para decolagem, pontos para pista no 0, 1271. Da 10, chamará o 1271. Controle Salvador, muito bom dia. É o Webjet Whisky, Juliette Whisky. Solo Salvador, bom dia. 3601 no Datan, informação eco no portão 02. De número 05. Por gentileza, 118.95, senhor. 295. O início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Whisky. Iniciando o reboque, chamarei para ingresso no pátio 1. Whisky, Juliette, Whisky. Torre 3601 da TAM com a Eco. TAM 3601, informação Eco correta. 360 tem aprovado para São Paulo, Congonhas. Pronto para cópia? Rebatido, já pode ser. TAM 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, de Ator Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 119.8, transponder 5040, TAM 3601. São Paulo 360 autorizado, saída da EL Leda, direto Brito. Campos do Luno 6, BHD, Trive e Piratonunga. 198 controle, 5040, é o transponder TAM 3601. Protegimento correto, TAM 3601, portão 4, chame pronto para o push back acionamento. O 3601 da TAM no portão 2, vai chamar o push back acionamento. Copiado 2. Salvador, voo 271, próximo ao ponto de espera, capiqueiro 10, pronto para decolagem. Voo 1271, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 100 graus com 07 nós. Ali decola, voo 271. Então eu vou 1155, pushback acionado. Então eu vou 1155. 1155, portão 11, livre por estacionamento, senhor. Chame táxi. Livre pushback acionamento, 1155. Torre Salvador é o Webjet Whisky, Juliette Whisky, pronto para ingresso no pátio 1. Livre até o 5, isso, mantendo a escuta constante, reporte ao término. Ciente, prosseguindo, mantendo a escuta constante, Whisky, Juliette Whisky. Sete decolou 5-1. Chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor. Bom voo. 198, obrigado, bom dia. Voo 271. Bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia. Voo 271, 1500 pés, saída PUCA. Voo 271, contato radar, suba nível 390. 390, voo 271. escuta, do Whisky Juliette Uniforme. Whisky Juliette Fox, prossiga. Uniforme, senhor. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 1-1 do pátio 1. Whisky Juliette Foxtrot autorizado início do reboque no pátio 3. Deverá manter posição no pátio 3, chamar para ingresso no pátio principal. Whisky Juliette Foxtrot. Whisky Juliette Uniforme. Obrigado, senhor. Perdão, Uniforme. Controle Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Whisky, informando o término do reboque para o box número 05, do pátio 1. Copiado, Whisky, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, senhor. Eu vou 1155, pronto para o táxi. POB 157. Alternativa é Campinas com 3 horas. 3 horas, Campinas, 157, a bordo copiado, 155 da Gol, táxi aprovado, pátio Juliette Alfa, ajuste no 012. Chame, pronto para decolagem, não posso esperar, pista no 0, Gol 1155. Primeiro táxi, pátio Juliette Alfa, 112, encontrará pronto, 1155. Para congestionamento 3601. Portão 2 livre, congestionamento 3601, no chame táxi. Vai chamar táxi 3601. Oi, Salvador, Gol no 021, boa noite. Boa noite, Gol 1021, informação em curso é a Golf. Eu tenho o 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo, está ciente da Golf. Gol no 021, autorizado para o Rio de Janeiro, Serra Brava, Romeu e Juliette. Nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após autorizado direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 1-6, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1-19.8, transponder 5041 no voo no 021. Autorizado RJ 360, decolada 10 com curva direita, não perfurada da El, após Leda direto Bidev, após Bidev Upper November 857, seguro Upper Zulu 1-6, após conforme rota do plano. Controle 119.8, 5041 no voo no 021. 5041 no protegimento correto no 021, no chão e pronto para o puxo, acionamento, senhor. Chamará, senhor, está no portal 10. 10, copiado. Whisky Juliette uniforme, pronto para o ingresso do pátio 1. Uniforme, ingresso autorizado, agilizando na medida possível até o 11. Chame o terno, uniforme. Senhor. Gol 271, chame Centro Recife, 12545. 2545, gol 271, não. Linhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Linhar e decolar no zero, no 1-5-5. Para o táxi 3601, 170 a bordo, Galeão, 3:55. Moções copiadas, 3601, no táxi aprovado via Índia, Alfa, deu ponto espera, pista no 0, ajuste no 012. Chame pronto para a decolagem, ponto espera, pista no 0, 3601.